Let's go again, crazy people. Aí vai o lado B do nosso tremendo disco. Produção de... Well, for DJs. Thank you.